tempos pra cá eu mudei. Resolvi não me apaixonar, me entregar pra mais ninguém, dar um tempo pro meu coração. Depois de tanta ilusão, melhor não me aventurar. Insistir, arriscar, é preciso saber esperar. O amor não se encontra assim, num lugar qualquer. Tão difícil pensar com a razão e deixar vazio quando o corpo quer. E precisa sentir emoção, pra que se depois vai voar? Cansei de amor de verão, quero mais que um café. Quero sim alguém pra perdurar. Sabe a sensação de ter alguém pra te completar e ser seu bem? Não sumir domingo de manhã, sim, pra ser pra sempre o meu afã. Já não tô mais nessa de ficar de só por prazer me entregar. Depois de tanta ilusão, melhor não me aventurar. Insistir, arriscar, é preciso saber esperar. O amor não se encontra assim num lugar qualquer. Tão difícil pensar com a razão e deixar vazio quando o corpo quer. Precisa sentir emoção, pra que se depois vai voar? Cansei de amor de verão, quero mais que um café. Quero sim alguém pra perdurar. Sabe a sensação de ter alguém pra te completar e ser seu bem? Muito obrigado.